Fecheiro 22, página 178. A febre das prisões surgiu pouco depois de Willie e Richard terem sido admitidos, o que fez baixar a população da cela comum de 40 para 20 pessoas. Apenas um pequeno afluxo de rostos novos mantinha em 14 o número dos que aguardavam julgamento. O tempo e o trabalho tinham-no apresentado a todos os homens, com alguns dos quais pensava ser capaz de fazer amizade. William Whiting, James Price e Joseph Long. Juntamente com ele, estavam todos na lista dos julgamentos da Quaresma. Whiting fora acusado de roubar um carneiro na Stars and Plough, em Almondsbury, a mesma estalagem que tinha albergado na palha Richard e Willie. Um completo disparate, disse Whiting, que era geralmente um brincalhão. Nunca se podia ter a certeza de que falava a sério. Por que diabo haveria eu de querer roubar um carneiro? Tudo o que queria era fornicá-lo. Ia pô-lo no redil, no outro dia de manhã, e ninguém saberia de nada. Só que o pastor não estava a dormir. Estavas assim tão desesperado, Bill? Perguntou Richard, esboçando um sorriso. Não, não era bem desespero. Bom, gosto de fornicar. E o rabo de um carneiro é muito parecido com a coisa de uma mulher, disse Whiting alegremente. Cheira ao mesmo e até um pouco mais apertado. Além de mais, os carneiros não reagem. Vês, metemos-lhe as pernas de trás no cano das botas e lá vamos nós. Quer seja bestialidade ou roubo de um carneiro, Bill, espera-te a forca. Mas porquê, Almondsbury? Mais 2 léguas e arranjavas 1 milhar de prostitutas de ambos os sexos em Bristol. E também não reagem. Não podia esperar. Mas é que não podia mesmo. Tinha um focinho tão belo. Fez-me lembrar um padre que conheci uma vez. Richard desistiu. Jimmy Price era um camponês do Somerset, com a cabeça fraca do rum. Ele e o companheiro tinham assaltado 3 casas em Westbury upon Trym e roubado uma enorme quantidade de carne de vaca, de porco e de carneiro, 3 chapéus, 2 casacos, um colete bordado, botas de montar, um mosquete e 2 sombrinhas de seda verde. O seu cúmplice, que dava pelo nome de Peter, tinha já falecido de febre das prisões. Era um não arrependido, pois considerava imaculada a sua conduta. Não tive intenção de o fazer. Não me lembro de nada, explicava. Que iria eu fazer com 2 sombrinhas de seda verde? Não teria onde as vender em Westbury. Também não tinha fome. E nenhuma das roupas me servia, a mim ou a Peter. Nem sequer roubei pólvora ou munições para o mosquete. O terceiro do trio, por quem Richard sentia uma profunda piedade, era muito mais triste. De vontade e espírito fracos, Joy Lang roubaram um relógio de prata em Slim Bridge. Estava embriagado, disse com simplicidade, e era tão bonito. Claro que Richard respondera ao mesmo tipo de perguntas. A cela comum dos condenados era uma espécie de clube de roubo avultado. A sua explicação era sempre breve: extorsão e roubo avultado. Uma permissória de 500 libras e um relógio de aço. Uma resposta que lhe granjeava grande respeito, mesmo da parte de Isaac Rogers. Uma expressão muito útil: roubo avultado, disse a Bill Whiting enquanto carregavam blocos de pedra. Whiting era culto e inteligente. Para mim, um relógio de aço. Para a pobre Bess Parker, umas vulgares mudas e linho, no valor de 6 dinheiros. Para Rogers, 4 galões de aguardente e um carregamento de 4.500 libras do melhor chá e som a 1 libra, a libra peso. Um saque de mais de 5.000. No entanto, estamos todos acusados de roubo avultado. Não faz sentido. Rogers vai dançar na corda, foi o comentário do Whiting. Lizzie recebeu a sua supercol por ter roubado 3 chapéus. Reincidência, Richard, disse Whiting a rir. deveria ter-se regenerado e nunca mais o ter feito. O problema é que a maioria estava embriagada na ocasião. A culpa é da bebida. Na segunda-feira, 21 de março, os dois primos, James, chegaram a Gloucester numa cadeirinha alugada. Como não conseguiram arranjar alojamento decente, na cidade propriamente dita, acabaram por ficar na Harvest Moon, no celeiro da qual Richard e Willie tinham passado a última noite antes de entrarem na prisão de Gloucester. Tal como Richard, esperavam encontrar a nova prisão, de longe, mais suportável do que a antiga. Além do mais, nunca tinham pensado que pudesse haver uma cadeia pior que a Bristol Newgate. Estamos bastante bem, primo James e primo James, disse Richard, surpreendido pelo horror deles ao serem conduzidos à cela comum dos condenados. A febre das prisões já fez muitas baixas. Tinha-os cumprimentado com um leve beijo nos lábios, mas não permitiu que o abraçassem. Cheiro muito mal, afirmou. Logo após o serviço dominical, apareceram uma mesa e bancos, avisados de que o Parlamento estava a tomar especial atenção ao relatório de John Howard acerca das cadeias onde estavam detidos devedores e que, em consequência disso, o barão Eyre poderia exigir a inspeção das instalações, o carcereiro-mor reagira, fazendo o que lhe era possível. Como está o meu pai? Foi a primeira pergunta de Richard. Ainda não está suficientemente bem para fazer a viagem, mas mesmo assim está melhor. Manda-te um abraço, disse o primo James farmacêutico, e as suas orações. E a minha mãe? Como sempre, manda-te um abraço e também as suas orações. Os dois primos, James, ficaram espantados com o bom aspecto de Richard. O casaco, o colete e os calções estavam mal cheirosos e gastos, mas a camisa e as meias encontravam-se limpas e tinha trapos metidos nas algemas dos tornozelos. Usava o cabelo tão curto como em Newgate e sem vestígios de fios grisalhos. As unhas estavam limpas e bem cortadas, e o rosto recém-barbeado. A pele não mostrava uma única ruga. Os olhos eram remotos e sérios, um pouco assustadores. Há novas de William Henry? Não, Richard, nada. Então, nada disto importa. Claro que importa, disse energicamente o primo de James do clero. Arranjámos-te um advogado. Ai de mim, não é um homem de Bristol. O tribunal não recebe bem os advogados de fora. O primo Henry, advogado, instruiu-nos para procurarmos um advogado de Gloucester. Há dois juízes. Um é barão do Supremo Tribunal do Royal Exchequer. Estou a falar de Sir James Eyre. O outro é barão do Supremo Tribunal da Lei Comum. Refiro-me agora a Sir George Nares. Viste o Silly Trevelyan? Não, respondeu o primo James farmacêutico. Porém, disseram-me que se tinha alojado na melhor estalagem da cidade. É um enorme acontecimento para Gloucester, conduzido com enorme cerimónia, pelo menos da parte da manhã, segundo ouvi dizer. E toda a gente desfila através da cidade até à Câmara Municipal, que serve ao mesmo tempo tribunal. Os dois juízes encontram-se perto, num alojamento especial. Mas a maior parte dos seus sargentos, advogados e escrivães instalam-se em estalagens. Amanhã reúne-se o grande júri, mas é meramente um pro forma. Vão todos a julgamento, segundo diz o advogado. De quem se trata? O senhor James Hyde, de Chancery Lane, Londres, percorre o circuito de Oxford com os barões Eyre e Nares. Quando virá falar comigo? Não virá, Richard. Os seus deveres limitam-se ao tribunal. Não te esqueças de que ele não poderá apresentar o teu lado da história. Escuta as testemunhas e tenta encontrar uma falha nas suas declarações para lhes fazer o contra-interrogatório. Como não sabe quem são as testemunhas, nem o que dirão, é inútil que fale contigo. Já o esclarecemos devidamente. É muito prático e capaz. Quais são os seus honorários por tanto trabalho? 20 guineus. E já lhe pagaram? Sim. É tudo uma paródia, pensou Richard, esboçando um caloroso sorriso e apertando o braço de cada um deles. Sois tão bons para mim. Nem consigo expressar a minha gratidão pela vossa bondade. És da família, Richard, disse surpreendido o primo de James do clero. Trouxe-te um fato e um par de sapatos, tudo novo, anunciou o boticário James, e uma cabeleira. Não podes ir a tribunal com a cabeça quase rapada. As mulheres, a tua mãe, Ana e Elizabeth, mandaram-te uma caixa cheia de roupa interior, camisas, meias e trapos. É isto, Richard não replicou. A família prepara-se para o pior e não para o melhor. Se fosse libertado 2 dias depois, para que precisaria de uma caixa cheia de roupas novas? No dia seguinte, enquanto Richard empilhava as suas pedras, chegaram-lhe claramente aos ouvidos os sons de Gloucester a celebrar a abertura dos tribunais. Os berros das trombetas e das trompas, o rufar dos tambores, os vivas e ós de admiração, a música de uma banda de tambores e gaitas de fol, o cantar sonoro das vozes orando em latim fluente. Em Gloucester vivia-se um ambiente festivo. Porém, dentro da prisão, o ambiente era sombrio. Richard apercebia-se de que nenhum dos 16 presos que aguardavam julgamento, o número subira de novo, esperava afinal outro veredito, senão o de culpado. Só mais 2 se podiam dar ao luxo de ter advogado, Bill Whiting e Isaac Rogers. Era também o senhor James Hyde. Isto levava Richard a concluir que seria este o único candidato. Nenhum de nós tem esperança de sair em liberdade? Perguntou Richard a Lizzie, veterana de 3 julgamentos, durante idênticos períodos. Lizzie olhou espantada. Não somos absolvidos, disse com simplicidade. Como haveríamos de o ser? As provas são apresentadas pela acusação e pelas testemunhas, e o júri acredita naquilo que houve. Somos quase todos culpados, embora tenha conhecido algumas vítimas de mentiras. Não é desculpa estar embriagado. E se tivéssemos amigos bem colocados, não estaríamos na cadeia de Gloucester. Mas nunca ninguém é ilibado? Talvez um, se a sessão do tribunal for suficientemente demorada. Sentou-se-lhe sobre os joelhos e acariciou-lhe o cabelo, como se de uma criança se tratasse. Não tenhas grandes esperanças, Richard, meu querido. Chegares ao banco dos réus é tudo o que basta ao júri. Por favor, põe a cabeleira. Quando, no dia 23 de março, Richard saiu da cadeia, arrastando os pés, maniatado e com todas as correntes presas à cintura, levava vestido o seu fato novo, que consistia num simples casaco, colete e calções, tudo de cor negra. Calçava os sapatos novos e tinha panos limpos a proteger-lhe os pulsos e os tornozelos, porém não pusera a cabeleira. A sensação daquela coisa era horrível. Com ele seguiam mais 7. Willie Insull, Betty Mason, Bess Parker, Jimmy Price, Joel Long, Bill Whiting e Sam Day. Um rapaz de 17 anos, de Dursley, acusado de roubar 2 libras de fio a um tecelão. Meteram-nos pelas traseiras no edifício da Câmara e obrigaram-nos a descer as escadas até à cave, sem um olhar àquela arena em que o combate era verbal, mas a morte igualmente possível. Quanto tempo levará? Murmurou Bess Parker para Richard, com uma expressão apreensiva no olhar. Devido à febre das prisões, perdera o bebê 2 dias depois deste ter nascido, o que lhe causara um enorme desgosto. Julgo que não muito. O tribunal reúne, quando muito, durante 6 horas por dia. Porém, somos 8 a aguardar julgamento. Deve ser como um carniceiro encher chouriços. Estou tão assustada, exclamou Betty Mason, cuja menina nascera morta, causando-lhe uma enorme tristeza. Jimmy Price foi o primeiro a ser levado. E ainda não regressara quando chegou a vez de Bess Parker. Só depois de Betty Mason ter ido, é que os que restavam na cela se aperceberam de que, uma vez concluída a audiência do acusado, este voltaria diretamente para a cadeia. Sam Day foi levado, deixando na cela Richard e Willie com Joey Long e Bill Whiting. Passaram várias horas. São horas do almoço, suas senhorias, disse o irresistível Whiting, lambendo os beiços. Pato assado, vaca assada, carneiro assado, creme de ovos e flãs, leite creme, bolos, pudins e tartes. Parece-me bem para nós, Richard. A barriga de suas senhorias estará cheia e o seu espírito confuso pelos vinhos Clarete e do Porto. Não creio que seja bom sinal, disse Richard, sem vontade de ouvir graças. Vão piorar da gota e o mesmo acontecerá ao seu humor. És onde desmancha prazeres. Ele e Willie foram os últimos a ser levados para cima, às 3:30, segundo o relógio pendurado na parede da sala de audiências. O poço que saía das entranhas do edifício dava diretamente para a barra do tribunal, onde ele e Willie ficaram de pé. Não havia assentos, piscando os olhos devido à claridade. Fazia-lhes companhia o homem da vara, com insígnias medievais e de postura letárgica. Embora a sala não fosse muito grande, tinha galerias altas para o público e todas elas com um papel a desempenhar no drama. Os dois juízes encontravam-se sobre um estrado com toda a majestade das suas togas vermelhas, debruadas a pele e cabeleiras completas. Os outros funcionários do tribunal sentavam-se à sua volta e por baixo deles, enquanto outros andavam por ali. Quem seria o seu advogado? O Sr. James Hyde? Richard não fazia a mínima ideia. O júri de 12 homens encontrava-se dentro do que mais parecia um redil, aliviando os pés doridos com passos subrepetícios. Richard conhecia o seu sacrifício, uma das mais importantes razões pela qual os homens livres se queixavam do dever de jurados, desde o Tweed ao Canal. Não podiam sentar-se e não havia qualquer compensação pela perda de um dia de trabalho. Isto encorajava-os a terminar a missão ainda mais depressa do que o juiz mandava prender os condenados. O Sr. John Trevelyan, Silly Trevelyan, estava sentado na companhia de um homem formidável que usava as vestes de participante no drama: toga, cabeleira atada atrás, fivelas, distintivo. Era um Silly diferente daquele que Richard conhecera até ali. Este Silly estava sobriamente vestido, da cabeça aos pés, da melhor fazenda negra. Usava uma conservadora cabeleira, luvas de plica negras e pusera uma amável expressão de idiota. Não havia qualquer sinal do palhaço afetado, nem do brusco defraudador da fazenda. O Silly, que estava sentado na sala de audiências da Câmara Municipal de Gloucester, era a quinta essência dos intrujões. Quando a entrada de Richard para junto da barra, emitira um grito agudo e encolhera-se junto ao companheiro, olhando depois para todos os lados, menos na direção do réu. Perante a lei, o acusador era o próprio Silly, mas foi o seu advogado que fez o trabalho, dirigindo-se aos jurados para lhes contar o crime hediondo cometido pelos dois acusados que se encontravam na barra. Richard pôs-o no corrimão, as mãos algemadas, firmou os pés nas antigas tábuas de madeira e escutou a acusação expor as virtudes e idiotices do Sr. Trevelyan, esse pobre inocente. Apercebeu-se de que naquele dia em Gloucester não haveria milagres. Silly contou a sua história por entre soluços, engolindo em seco e fazendo longas pausas para encontrar as palavras. revirou os olhos, cobriu o rosto com as mãos sem luvas, agitou-se, tremeu, estremeceu. No fim de tudo aquilo, o júri, impressionado pela sua pobreza mental e prosperidade material, considerou-o claramente como vítima de uma mulher lasciva e do seu irado marido. Só por si, o facto não indicava necessariamente a ocorrência de felonia deliberada, nem que a promissória de 500 libras, embora arrancada à força, fosse uma verdadeira extorsão. O trabalho de o estabelecer tocou a duas testemunhas. A mulher de Joyce, o cabeleireiro, que escutara através da parede, e o Sr. Dangerfield, morador na outra casa e que tudo vira, também através da parede. A audição da Sra. Joyce era soberba. E o Sr. Dangerfield fora capaz de ver um mundo de 360 graus por entre uma racha de meio centímetro. Ela ouvira expressões como cabra maldita, onde está a vela e vou estourar-te os miolos, maldito patife. Enquanto ele vira Morgan e Insel ameaçarem Cilly com um martelo e obrigarem-no a escrever, sentado a uma secretária. O Sr. James Hyde, representante Richard, era afinal um homem alto e magro, muito parecido com um corvo. Fez um bom contra-interrogatório, aparentemente com o objetivo de estabelecer que as três casas, perto de Jacob's Well, albergavam um ninho de tagarelas que, de facto, muito pouco tinham ouvido e visto e que haviam construído as suas histórias sobre aquilo que depois, já na rua, Cilly lhes dissera. Seguira-se que os Dangerfields o teriam albergado em sua casa com os préstimos da Sra. Joyce. Havia um ponto no qual Cilly poucos progressos podia fazer. As duas testemunhas afirmavam ter Richard gritado pela porta que o Sr. Trevelyan poderia reaver o seu relógio assim que lhe desse uma satisfação. Até para os júri, a atitude parecia ser de um marido enganado. É ridículo, pensou Richard, enquanto o testemunho prosseguia. Sendo a ida à Black Horse para trazer bebidas, alterada para o dia seguinte. Se Willy e ele pudessem falar, ser-lhes-ia fácil estabelecer que, nessa ocasião, ambos se encontravam no pátio da Lamb Inn. Há apenas uma carruagem para Bath e parte ao meio-dia. E até Cilly afirma que eu deveria estar em Bath. Porém, todos dizem que estava em Clifton. Durante o testemunho da Sra. Joyce, soube-se que ela tinha ouvido Richard e Anne-Marie combinarem a entrevista com Cilly no corredor. Como se, pensou Richard, alguém com intenções criminosas decidisse ter tal conversa junto a um tabique tão fino. Mas só o som da palavra conspiração fez estremecer juízes e jurados. A Sra. Mary Meredith testemunhou ter visto, quando voltava para casa cerca das 8 horas da noite, os dois homens, que agora estavam na barra, perto de Jacob's Well, acompanhados por uma mulher, e relatou a conversa entre eles acerca de um relógio e de Cilly ter de se socorrer da lei para o reaver. Espantoso. Às 8 horas da noite, no fim de setembro, seria impossível ter visto feições de alguém a mais de meio metro de distância, tal como o Sr. Hyde recordou à Sra. Meredith, para grande confusão desta. Um ténuo raio de esperança surgiu, por entre o pessimismo de Richard. Por muito que a acusação insistisse, o júri ainda não tinha decidido se aquilo que acontecera fora ou não o resultado da raiva por ter sido enganado. Os primos James Farmacêutico e James do Clero foram chamados como testemunhas abonatórias do caráter de Richard, embora a acusação tirasse o máximo proveito do facto de ambos serem parentes próximos do réu, não poderia haver a mínima dúvida de que aqueles dois pilares de probidade tinham causado uma profunda impressão no júri. O problema era que este caso, Graças ao advogado de defesa, se arrastava havia já cerca de uma hora e os jurados morriam por descansar os pés. Ninguém, incluindo os juízes, desejava um caso longo ao fim do dia. O senhor James Hyde chamou Robert Jones como testemunha abonatória. Richard sobressaltou-se. Robert Jones iria testemunhar a seu favor? O bajulador que se insinuara junto a William Thorne e lhe contara a visita de Willie à fazenda? Conhece o acusado, Sr. Jones? Perguntou o Sr. Hyde. Claro que sim, conheço ambos. São homens decentes, respeitadores da lei, Sr. Jones? Perguntou o Sr. Hyde. Ah, sim, muito. Sabe se algum deles alguma vez desrespeitou a lei? Não, nunca. Está na posse de alguma informação particular, exceto a má língua em geral que parece haver aqui, acerca dos acontecimentos em Jacob's Well no passado dia 13 de setembro? De facto estou, senhor. Para que efeito? Como? O que sabe, senhor Jones? Bom, para começar, a senhora Joyce não era esposa. Trata-se de uma prostituta que foi viver com o senhor Joyce. A senhora Joyce não está a ser julgada aqui, senhor Jones. Limite-se aos factos. Falei com ela e com o senhor Dangerfield. O senhor Dangerfield levou-me lá acima ao compartimento de sua casa, de onde conseguia ver tudo, mas disse que nada escutara e que o que vira fora muito pouco. A senhora Joyce disse-me que não ouvira nem vira nada. O advogado da acusação franzia a testa. O Sr. Trevelyan, o verdadeiro acusador, estava sentado a olhar, como se tudo aquilo fosse demasiado para a sua tristemente limitada compreensão. O advogado de acusação decidiu contra-interrogar. Quando ocorreu essa conversa com a Sra. Joyce e o Sr. Dangerfield, Sr. Jones, por favor, seja explícito. Como? Seja perfeitamente claro. Ah, sim. Aconteceu no dia a seguir a eu ter ido ver o Willie, o Sr. Insel, quer dizer, o acusado, a Jacob's Well. Ouvi a história da boca dele e perguntei aos vizinhos o que tinham visto e ouvido. A Sra. Joyce, que não é uma senhora, disse que não ouvira nem ouvira coisa alguma. O Sr. Dangerfield mostrou-me o local de onde assistiu a tudo, mas quando eu olhei não vi nada. Foi-lhe recordado e explicado que a senhora Joyce, naturalmente, negara ter visto ou escutado o que quer que fosse na porta ao lado, pois não era mulher para incentivar curiosos. Foi-lhe recordado e repetido que o senhor Dangerfield nunca dissera que podia ouvir, apenas ver. Chamem o senhor James Hyde, exclamou em voz alta o advogado da acusação. O defensor de Richard deu um salto sobressaltado. Não é o senhor, meu douto colega. O senhor James Hyde, criado da mãe do senhor Trevelyan.